problema. Não dá. Me sinto cada vez pior quando acordo nesse lugar. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Desse jeito meu culpado, eu não sei onde eu vou parar. Sedento de uma goma, aonde tem dinheiro. Andando de pistola igual meus manos tô fazendo. Quem me controla é um pensamento tão ruim. Me deixa triste e solitário, sempre pensando assim. Aí faz uma cara que eu já tô sem dinheiro. Quero pensar quais são as opções que eu tenho. Eu vou pensar muito bem, mas a última eu já sei. Quero sair na rua sem ser humilhado por ninguém. Tranquilo, sem problema, firmeza, ladrão é quinta-feira. Vou fazer minha correria, mandar os baratos pro meu mano na cadeia. Mandou um bibá dizendo que tava tranquilo. Mandou um salve pro mapa de São Paulino. Pro Ney, pro William, pro Gil e pro Robinho. Diz que pensava muito em seu mano Luizinho. Lá dentro está ele e aqui fora estou eu. Pensando em tanta coisa, sempre pedindo a Deus. Faz uma cara que eu não saio pra curtir. Ei mano, eu também tô preso aqui. Então, com 20 anos eu não vou me precipitar. Querer crescer demais pro zoião me derrubar. Uma rodeia pra me desfavorecer. É, a minha vida é um jogo que eu não quero perder. Mas se eu perder, eu não quero que tu chore. No pensamento a gente ama, a gente mata e também morre. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Me sinto cada vez pior quando acordo nesse lugar. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Eu fico cada vez pior quando acordo nesse lugar. Eu não consigo imaginar o bem que a polícia tem. Político também, aí só esses dois acabam com o Brasil inteiro. Polícia a maldade, político dinheiro. Se o moleque ainda pensa no futuro, vai pra escola com fome e esquece tudo. E pensa mais na treta que teve no barraco da sua mãe, do seu pai alcoolizado. A posição que eu me encontro é dramática. Trabalhador sai de pistola automática. Não me garante, mas é minha segurança se a polícia está distante. Estilo aquele mano que pediu pra me chamar. Não dormiu a noite inteira, queria conversar. A noite inteira sou prefeito da cura. Olhava pra pistola pensando em fazer loucura. Ele me diz que é ladrão, camisa 9. Aí, serra com ele só vai ser mais um que sobe. Ouvindo isso tudo, eu fico imaginando. Se alguém conspira contra mim, ele acaba me derrubando. É assim, tem que ficar esperto pro seu futuro não ficar vermelho. É, no dia a dia cada vez mais violento. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Me sinto cada vez pior quando acordo nesse lugar. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Eu fico cada vez pior quando acordo nesse lugar. Olha o sangue que mancha o pensamento bom. Olha a loucura que te deixa na escuridão. Mano, sangue bom. Quem te viu, quem te vê, quem te viu nascer, parece que agora vai te ver morrer, te ver morrer. Meu pensamento me levou em outra favela. E o sofrimento era o mesmo, a cena forte era a dona da capela. Os manos na loucura, da quebradinha escura. Sorte pra quem é, a calada é de quem é. Mas eu não quero ser o destaque do time. O mais valioso pra polícia no crime. Quero sair daqui, pensar em outros planos. Vou deixar quieto tudo que eu tava pensando. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Me sinto cada vez pior quando acordo nesse lugar. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Eu fico cada vez pior quando acordo nesse lugar. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Me sinto cada vez pior quando acordo nesse lugar. A violência tá na mente, eu não consigo tirar. Eu fico cada vez pior quando acordo nesse lugar. Pesadelo Central, MC Rappers. Favela Santa Cruz, morou, mano? Só nos pensamentos violentos. Paz.